Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Sejam bem-vindos ao NHS, eu sou Sidney Alencar e esse programa tem muita nhanha. Olá pessoal, eu sou André Jonatas, Ich lebe die Deutsche Musik. Olá, meu nome é Linho Gomes e eu quero é anha também, eu quero é anha. Olá, eu sou o Cris Machado e somente o essencial faz a vida valer a pena. E para ixi, mim, a partir de agora, basta e só interessa o essencial. Ixi, mano! Peraí que eu vou agora, eu fiquei com vergonha da minha entrada. Ah, coisa piegas. Oh, legal. Eu sou o André Teixeira, sou atleta de tiro com arco e também técnico e também instrutor e também árbitro oficial do esporte e vice-presidente da Federação Cearense de Tiro com Arco. Eu faço um pouquinho de tudo em relação ao tiro com arco aqui no Ceará. Só quer ser o Lego. Aí, rapaz, depois dessa carteirada, a gente vai falar nesse episódio. Esse é o episódio número 14 do NHS. A gente vai falar sobre assuntos, músicas, filmes, livros, revistas, jogos, comidas. Tudo aquilo que a gente adora. Nhanha também. Tudo aquilo que a gente adora, mas que ninguém conhece. Ou pelo menos todo mundo do nosso pessoal do nosso círculo de amigos, nosso círculo social, não conhece. Vamos lá, galera! Vamos começar por quem se preparou melhor. Vamos começar aqui pelo André, que já está tomando a sua boêmia. Está devidamente calibrado e preparado para falar sobre o nosso tema de hoje. Que é. Vamos aí, André, vamos ver se está certo o número do NHS. Hoje é o episódio número... Não, há uma certa controvérsia, porque não estava previsto para esse ser o 14. Acertei? Acertou! É que a gente teve um episódio aí quase perdido, que problemas técnicos, mas conseguimos salvá-los das profundezas. Hoje a gente vai falar de assuntos que a gente gosta, a gente adora, mas que ninguém conhece, ninguém dá a mínima. Assuntos, músicas, bandas, comidas, roupas, jeitos, comportamentos... Chega. Fiquei com medo, não sei onde é que isso vai parar. Bota um etc aí que etc. Resolve. Cara, eu vou começar falando de uma banda alemã, certo? Na verdade, é um vocalista chamado Tiz-Ullmann. Tiz-Ullmann. Adoro Tiz-Ullmann. T-H-E-E-S. U-H-L-M-A-N-N de navio. É um cara... Que é isso? Não tem tradução. É um nome próprio? É um nome próprio. Canta aí. Não, o sucesso dele. Não, o sucesso dele vocês vão conhecer, obviamente. Mas é um cantor alemão do norte da Alemanha, né? Norte, não, noroeste da Alemanha ali. O que eu conheço é do sul, Região da Saxônia. E eu conheci quando eu ganhei... É onde o Pablo fez um show em alemão, semana passada. Eu conheci quando eu ganhei uma Rolling Stone alemã, na Alemanha. Ganhou o quê? Eu também já... Uma Rolling Stone. Pensa na cacofonia. Dei uma roupa. Certo, aí você pegou a Rolling Stone. Do alemão. Eu de quem, hein? No show que eu fui lá na entrada, na fila, a gente tava recebendo essa revista e tinha um CD, né? Vinha um CD aí em anexo. a revista. Obviamente a revista, eu nem sei onde está, mas não faz o menor sentido a revista, porque estava em alemão, né? Mas as fotos, algumas coisas dava para reconhecer. E tinha um CD com músicas de bandas, né, alemãs. E entre essas bandas tinha uma música, que é uma música que ele canta com Jay-Z, é, que é, o nome da música é Uns Einlad Songstest. Hã? Cara, eu não consigo escutar alemão alguém falando rindo. Pra mim, alemão tem sempre que ser alguém com raiva falando. Então, por favor, refaça no modo, num tom alemão correto. Volkswagen. Tá. É, o nome da música. E aí, enfim, a música, eu me interessei pela música, fui pesquisar, pela descrição que tinha lá, obviamente. E aí consegui, né, vi que as músicas todas eram interessantes. Então, assim, estão no... Baixei as músicas, estão no meu setlist, eu tô sempre escutando, embora não entenda, obviamente, nada de alemão. Obviamente não, mas não entendo nada de alemão. Mas eu gosto da música, eu vou cantar um trechinho. Eu vou cantar. Qual é o estilo? É um tipo... É indie, né? Ele chama de indie, mas como tem um... Sabe como é indie alemão? Diz aí. Sein, tu gustein. Essa é só a primeira parte. Eu vou cantar uma parte aqui pra dar trabalho pra edição. Cara, indie é o negócio mais genérico que existe hoje em dia, né? Pois é. Acho que até Pablo é indie. Pois é. E eu, não, é, eu vou cantar aqui o refrão, certo? É, por favor, deixa eu terminar pra que eu não ria durante a... Ei, deixa eu te interromper. Ah. Como é que o cara faz uma versão com Jay-Z e o cara é indie? Pois é, mas... Verdade, boa pergunta. As pesquisas que eu fiz... É porque, na verdade, o Jay-Z, ele... Eu não sei como classificar. Ele tem a obra dele, mas ele faz participações em várias... Ele em produz. Várias situações. É, ele produz e ele vai... Provavelmente, se eu tô produzindo, eu sou famoso, vou dar peso pro teu CD, vou fazer uma participação. Aí ele fala algumas coisas, ele não, obviamente não canta. Eu não gostava dele até, claro, até antes de ontem. O que foi que ele fez? Ele pagou várias fianças de negros que foram presos nas manifestações que teve nos Estados Unidos. O André deve saber, né, que é mais jornalista. Vamos lá. Peraí, peraí. When you see the land you say, when you want to sing the story, you want to see the love, just like Jesus loved by he. That's what you want, my dear. Que medo, cara. But you eat your friends you say, and the love that you do him, the life to say the rest, the life just won't fly. Acabou? Quem tá bebendo uísque é o Sidney, cara. Carinho, velho. Olha, eu devo dizer que nunca antes na história desse podcast teve um momento de vergonha alheia tão grande. Eu sério, o botãozinho de desligar a ligação do Skype aqui tava bem pertinho, vermelho. Mas é porque é estranho mesmo, assim, o alemão, cara. Não, não é estranho alemão, é estranho é tu cantando. É meio bêbado. Pois então, vou procurar. Fiquei curioso, né, Lins? Meu alemão não é muito bom, não, mas acho que na última frase dessa música aí, a tradução é: e vai rolar a festa, né? Já que a gente começou com o André, vamos na sequência aí com o André. Por ordem alfabética, né? É. Se bem que o André é André cagar, né? Eu acho interessante. Eu é traumatizado, meu número sempre era lá pelo 56, 57. Eu já fui o 24, foda-se. Mas vamos lá, André, manda aí. Bom, o que eu amo, mas ninguém conhece, é o tiro com arco esportivo, também conhecido como arco e flecha. No way! Exatamente. O esporte do Cupido, né? Exato. E as pessoas conhecem o arco e flecha do cinema, né? Dos filmes e tal. Mas quando a gente diz que pratica o esporte tiro com arco, aí o pessoal, o quê? E tem isso aqui em Fortaleza? Onde é que tu pratica? Vocês atiram em quê? Em maçã? Em maçã. Pega uma mulher bem bonita, bota a maçã em cima. Ah, mas tem que ser o filho, né? Não? O pessoal faz esse tipo de pergunta, esse tipo de comparação. Quando eu comecei a praticar, tá com mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos, o pessoal fazia algumas comparações mais nobres, né? Assim, ah, o cara quer ser o Robin Hood, o Legolas, né? O Rambo, os arqueiros do cinema. Agora, hoje, o que complica é que o pessoal diz, chega, ah, só quer ser a Katniss do Jogos Vorazes. O cara quer ser a Katniss dos Jogos Vorazes. Até bem pouco tempo atrás era o Legolas, ou o Robin Hood, né? André Everdeen. É, pronto, é por aí. E aí pergunta se é estilo Jogos Vorazes, quem são os alvos, essas... Mas essas... começou por onde, cara? Que loucura foi essa? Que paixão foi essa? Como foi que tu descobriu o arco? Ou descobriu a flecha primeiro? O que veio primeiro, o arco ou a flecha? Foi seu Anéis, quer aportar? Não, pois já é. Já sei, era doido pra ser o Legolas. É por aí. Todo mundo acha legal o arco e flecha, né? Acha bacana, assim... E aí eu conheci um cara que foi para Portugal, ele fez um curso lá de arco e flecha, né? Tiro com arco, o nome do esporte. E ele trouxe para cá, comprou vários arcos, várias flechas, alvo, a marmota toda. Trouxe para cá, conheci ele por acaso na internet e ele me convidou um dia. E aí, sempre gostei, né? Sempre admirava, mas nunca tive a oportunidade de praticar, né? E aí um dia a gente começou a praticar... E foi isso, eu tô praticando até hoje. Mas é um esporte caro, é? Porque aquele arco parece ser um negócio muito... um equipamento muito sofisticado, né? É um esporte caro, principalmente porque a gente depende de importação pra tudo, né? O material desse esporte não é fabricado nada no Brasil. Então, assim, você pega um arco nos Estados Unidos, $800... Não é um absurdo, é um valor bom, mas não chega a ser um absurdo. Mas quando você compra dos Estados Unidos para vir para cá, chega aqui por R$3.500, R$4.000, né? É o velho imposto de importação, né? É. Uma pergunta. Aí acaba sendo menos acessível, né? Mas é um esporte muito bacana, tem crescido muito no Brasil. A gente aqui no Ceará já tem ido para competições nacionais, internacionais, né? Muito legal e... Uma pergunta, as flechas são recuperáveis ou atirou, morreu, perdeu? Não, elas são recuperáveis, elas têm um tempo de vida útil. O que a gente mais gasta dinheiro são as flechas. Porque uma flecha de competição, para quem já compete em alto nível, né? Assim, como eu, diga assim, como eu. É o teu caso? Eu que compito em alto nível e as flechas são explosivas. Não, assim, uma flecha, uma unidade de uma flecha da melhor qualidade que tem é R$250. Uma flecha. Ah, mas dura bastante, né? É, exatamente, dura bastante. Agora, se você errar o alvo... Embarcar a bola, né? Pronto. Se você errar o alvo, bater numa alguma coisa assim na lateral, uma pera no chão, aí é uma chance muito grande de você rasgar R$250. Oh, rapaz. Qual o material dela? É uma combinação de carbono com alumínio. É fibra de carbono com alumínio. André, e tem algum cearense referência no tiro com arco? O André, pô. Não, eu... Fora tu. Mas tem um... Olha, não, a minha maior referência em tiro com arco é o André Teixeira. Pois é, mas como ele tá aqui já com a gente, é um imenso prazer de todos nós. Mas mais alguém? Tem um cearense, o nome dele é Eugênio Franco. Ele já foi terceiro lugar no brasileiro, assim, é o melhor que um cearense já conseguiu. E ele também já representou a seleção brasileira de tiro com arco. Legal. Competição aqui no Brasil, na Argentina não, em Uruguai e nos Estados Unidos agora, esse mês ainda. Tem um que é cadeirante, é isso, André? Não, tem um para-atleta, ele não é cadeirante, ele tem as articulações... limitadas, é? Isso, é. Mas ele não chega a ser cadeirante também, que ele compete pela Seleção Brasileira Paralímpica. Ah, entendi. Pela limitação que ele tem, ele já se enquadra na categoria de paralímpico. Me diz uma coisa, se eu quiser botar ele nas minhas costas assim, dar uma voltinha na praia, ali no parque... Não, é o seguinte, o porte do arco, ele não é na legislação brasileira, ele não é considerado arma branca, né? Arma branca. Um facão, como, sei lá, uma espada, ele não é considerado. Ele é considerado um artigo esportivo. Mas sempre que a gente compra, os vendedores profissionais, né? Eles recomendam que você não saia na rua com ele, né? Pra que intimida as pessoas. Por mais que você não tenha a intenção, você acaba intimidando, né? O cara sai com um arco aí, um rumo de flecha. Mas é letal, né? É pontudo o arco? É, né? Não, é pontudo, é pontudo. Tá aí, eu teria respeito por um assaltante viesse me assaltar de arco e flecha. Platão esportivo, viu? Ceará 1-0. O cara chegava, apontava pra mim, passa a carteira, aí eu, tá aqui. Aí ele olhava assim, agora põe no meu bolso que eu tô com a mão ocupada. É isso aí, tenho saudade de quando me chamavam de Legolas, agora é Katniss. Mas é isso aí. Bobagem. Isso, show de bola. Vou falar a minha agora, pode ser? O meu, na verdade, são duas em uma. Ai, vai. Obrigado pelo entusiasmo. O meu, na verdade, são duas coisas em uma. Vocês sabem que eu sempre não, há muito tempo, acho que é uns 3 anos já, 4 anos, que eu sou um ouvinte assíduo de podcasts, né? Então essa é a primeira coisa que eu gosto, mas ninguém ou quase ninguém conhece, pouquíssima gente conhece. Inclusive vocês são... as poucas pessoas do meu círculo de amizade que conhecem podcast. Inclusive quem está escutando, eu acho que pode ser que não conheça, pode inclusive ter. As pouquíssimas pessoas que estão escutando já. Não, aí vocês vão de convir comigo, que já foi um milagre eu convencê-los a gravar sem que nem vocês soubessem direito que era esse negócio, né? Sabia que eu ouvi o Rapadura. Alô, galera, meus amigos do Rapadura. Então, tirando o Elinho, que já tinha noção breve do que era o podcast, o Cris não sabia, o André não sabia. Noção breve, agora deu. Eu sabia, meu amigo. Eu não sabia, eu repudiava, era diferente. Ah, pois bem. Então, tirando o Elinho, que se garantia, conhecia muito, e o Cris se conhecia e repudiava, até hoje, pouquíssimas pessoas do meu círculo social sabem o que é um podcast. E... nessa linha, continuando, um dos podcasts que eu mais escuto é o chamado Wiki Metal, que é um podcast sobre heavy metal e música pesada. Até os meus pouquíssimos amigos que conhecem podcast e alguns dos meus amigos que do meu círculo de amigos curtem rock, música pesada, nenhum deles conhecem podcast nem o Wiki Metal. Não, Sidney, mas aí tu foi longe pra caralho, meu irmão. Claro, é justamente isso. Essa é a ideia do programa. São coisas que eu gosto, que eu adoro, mas ninguém conhece. Não, porque qual a nacionalidade do Wiki Metal? Peraí, André, tu falou de uma banda alemã que tu tentou cantar aí e não saiu nada. Então, cara, isso aí. Não, bicho, mas tem milhares de visualizações no YouTube. Do meu círculo de amizades, tu conhece o Wiki Metal? Ei, o Wiki Metal é de qual nacionalidade? É brasileiro? Brasil, é um programa de São Paulo. Tu tá acabando com o programa dos caras, bicho, também. Não, eu tô dizendo que os caras no Facebook tem mais de 500 mil curtidas. Tô dizendo que do meu círculo de amizades, pouquíssima gente conhece. Acabou os patrocínios. É um podcast muito bacana que eu comecei a escutar, eu me surpreendi primeiro de ter um programa tamanha qualidade sobre o gênero de rock, né, gênero heavy metal, com uma qualidade muito boa, com respeito, feito por gente que conhece. E mais ainda depois eu fui sendo surpreendido porque os caras, eles entrevistam realmente grandes medalhões do meio da música pesada. Então lá eu já escutei entrevista com o pessoal de Purple, pessoal do... não sei se do Iron Maiden já teve, mas de grandes bandas. Whitesnake, Epica, Dream Theater, nomes. Blind Guardian, cara, fotógrafos, do meio heavy metal, escritores. Então é um. E eles sempre. É só uma referência, né? No tema. Esse do Blind Guardian eu vou assistir. Vou ouvir. Pronto, escute. E aí eles têm um quadro também que é similar ao nosso Então Toca, né? Que é chamado Orgulho Nacional, que eles dão espaço para bandas brasileiras. E, cara, muito bom. E eles estrearam agora há pouco tempo também um canal no YouTube, que eu vou dizer, tem mais qualidade ainda do que o podcast. Eu me surpreendi, é um negócio assim, realmente de altíssima qualidade. Então é isso, cara. Wick Metal, recomendo aí para todo mundo escutar. Legal. Altíssima qualidade, principalmente quem gosta de música pesada. É muito bom programa. O estilo deles é entrevista ou eles também fazem debate sobre algum tema, o estilo em si, da música? Normalmente é entrevista, eles têm um convidado, né, alguém. O que eu percebi, normalmente quando vai ter algum show de alguma banda, principalmente internacional no Brasil, eles aproveitam e fazem uma entrevista para também o artista, a banda, acabar promovendo o show, né? Então é mais ou menos, tem o entrevistado e eles colocam para rolar músicas da banda ou do cantor, mas também tem episódios em que eles pegam um disco clássico, pegam uma época clássica, fazem um top 10 ali, melhores músicas de tal estilo, melhores músicas primeira faixa, entendeu? Então varia, é bem legal, porque é bem variado o estilo de programa deles. Sempre ao heavy metal? Sempre, na verdade rock, né? Música pesada. Então, César Menotti, Fabiano... Não, aí não entra. É bem pesado. Então vamos passar a bola aqui para Cristiano Machado e seu microfone fálico. É justamente isso, cara. Cinema independente é uma das minhas paixões, assim. Não vou nem falar indie pra não ficar chato, né? Mas independente mesmo. Independente pelo fato de ser filmes fora do circuito, né? Do grande circuito, da grande mídia, que... Indie vem de independente? Não, né? Justamente, é. É? Não, sério? É sério? Indie é a abreviatura de indie, independente. Eu não sabia, não. Juro. São filmes de baixo custo, são bandas que sabe, que não tem gravadores, então tudo foi feito assim meio na base da amizade, entendeu? Eu sou um fotógrafo indie, cara. Eu não ganho nada. Eu invisto em mim, só eu invisto, entendeu? Então, indie. Mas também é sinônimo de lindeza. Um dia... A Groove é uma banda indie, não? Então? Não deixa de ser. É, uma banda não que... deixa de ser, porque ela não tá no grande circuito. Não tem uma gravadora, não tem um investimento, não tem um financiamento. Ela meio que faz as coisas de maneira independente. Grava o próprio material, divulga, entendeu? Eu achava que isso era muito atrelado, então, a um estilo musical. Então não é. Então uma banda de forró e uma banda de rock and roll podem ser indie. Pode. Depende do conceito. Eu acho também tem... acabou se estipulando por... Às vezes tem um grupo de bandas ali que são independentes e acabaram tendo um certo destaque. E coincidentemente ou não, elas têm o mesmo estilo de som. De repente aquele estilo de som passou a ser confundido com o estilo indie, né? Mas assim, pessoal, me perdoe cortar vocês aí, mas assim, a ideia que eu tenho de indie é que assim, a gente, o ser humano, ele tem a mania de qualificar tudo, né? Criar categorias pra tudo. Rotular, né? É, rotular, pronto, é uma palavra melhor. É perfeito. Então assim, uma música que não se encaixa bem, não é bem rock, não é bem folk, então é indie. Não é bem forró, não é bem calypso, é indie. É, André, não tá certo. Bem heavy metal, não é bem restart, é indie. Eu acho que... O gênero musical indie, ele existe, né? Ele surgiu nos anos 90, justamente por ser um som assim, que não tem uma guitarra tão pesada, surgiu no gênero rock. É uma subdivisão. O Elinho adora essas subdivisões. Mas, então é uma banda assim que não tem um som, usa mais elementos mais folk, sabe? O indie é o pop que não deu certo. Herege. Mas aí, pronto. Aí na polêmica. Música, aí na música, beleza, entendemos. E o que seria um cinema indie? Eu rangi os dentes agora. Vontade de te morder, ó, velho. Vai ser legal ao vivo, pra gente gravar ao vivo. O que seria um filme indie? Eu gosto do absurdo. Tudo que é anormal, eu gosto, assim. Homem Animal, Peter Jackson, começo de carreira. Peter Jackson é fichinha. Não, mas Peter Jackson, cara, é muito pop. Mas na época do Fome Animal, não. Não, ele era indie, agora ele é pop. Old Boy. Aquele do filme King... lá, cara, aquele filme lá, Cris, que tu me indicou, Peppa Pig, como é o nome? Bad Boy. A Rapaz, o meu filme preferido, o meu filme mais caótico, o Sidney inventou de botar o, filme, o nome do filme de Peppa Pig. Bom, Bad Boy Bubba, é justamente sobre esse filme que eu quero falar, né? Olha aí. Como eu tava falando, eu gosto de filmes que fogem do senso comum. É, eu até ia citar alguns filmes que vocês, se conseguirem baixar, é o Shark Buzz, Shark de short e Buzz de ônibus. Carne de sol e ônibus. É, o Short Buzz. É, Buzz de short, sei lá. Eu jurava que era ônibus do tubarão. Não, é Shark. O início do filme, não vou nem contar, porque pode ser que crianças aí estejam ouvindo o nosso podcast, mas é uma cena fálica, né? Exatamente. É, o cara se contorcionando pra se autofalicar. É. Iram até onde nenhum outro isso, ser humano tipo foi tipo aquele antes. Que o Marilyn Manson fez, cortando lá um pedaço da costela só pra fazer nele mesmo. Bad Boy Bub, ele se enquadra dentro desses filmes absurdos, sabe? Então, é assim, o Bad Boy Bub é um filme australiano. É melhor o Peppa Pig. Não, é um filme australiano de 93, cara. É a primeira vez que eu vi esse filme, eu fico chocado com as cenas assim, porque ele beira assim, cenas de violência, tem incesto, tem blasfêmia com a igreja, tal, não sei o que, coisa que pra mim não é problema. Você é doente, Cris? Então, é... Ele é escatológico, esse filme. É, eu não sei, cara, escatológico é o mundo que a gente vive, cara, onde, sei lá, onde... Pais matam filhos e filhos matam pais. É, poucas pessoas que eu conheço assim, igual, assim, que eu já recomendei, né, não assistirem esse filme. Então eu fico assim, na labuta de querer que as pessoas assistam esse filme, porque ele é um filme que meio que realmente, aquele que você até fizer, dá um nó na tua mente, entendeu? Eu posso assistir com minha sogra, por exemplo? Eu acho que não. Não é aconselhável. Mas uma dúvida aqui que eu fiquei. Ele é um filme que tem várias, pelo que eu entendi, tem cenas pesadas, cenas escatológicas e tal, mas é um filme bom porque, por exemplo, me recomendaram uma vez faz muito tempo um filme, não sei se é bem nessa linha aí, é o Centopeia Humana. Ah, já ouvi falar também. Ah, cara, eu vi o pôster, ele não me instigou, só pelo pôster eu fiquei assim... Pronto. Eu sei, então, várias... Assim, na minha opinião é um filme... Tem cenas fortes, tem gente que gosta, mas na minha opinião... André, eu, assim, ó, eu vou... Vamos falar como homem. Isso é uma bichona! Centopeia, o cara... o Centopeia, o cara fez pra polemizar mesmo. Pô, vou cortar isso. Um bocado de vamos, tipo, Jogos Mortais, bem trash, meio bem mais trash ainda. Vamos chocar. Eu não gostei da... O Bad Boy, ele mexe mais com vários conceitos, tabus. Uh-huh. É um filme que te acrescenta alguma coisa, é isso? Justamente, cara. Que tem vendo, o Centopeia Humana, ele é mais físico, né? Justamente, é a violência por violência, sabe? Assim, mas eu tô falando do Bad Boy pelo Peppa fato, Pig, assim, de ter vários significados. O filme te dá vários caminhos. Pô, interessante. Sabe? De coesão. É um cara que ficou ao lado da mãe, preso, por 35 anos. Eu não queria falar mais do que isso. Então, ele não sabe. Ele passou 35... Ele, na vida inteira dele, a mãe dele deixou ele no cativeiro, certo? Dizendo pra ele que além da porta tinha uma guerra e que tinha tido uma guerra e que ele não podia... As pessoas que saíssem daquela porta, se respirassem um veneno, morria. Então ele foi criado assim. Então tem uma hora da vida dele que ele se liberta disso e vai conhecer o mundo com 35 anos. Aí tem a história da música, que é genial, assim, que entra no filme. É lindo, é um filme... É bom mesmo esse filme. A Club do holandês, do australiano... Ralph Terrier. Ele nasceu na Holanda, mas o cara é meio holandês, meio australiano. A cara do cara aqui é assustadora aqui. É, meio que o... Como, eu tô vendo aqui o IMDb. Como é o conto da caverna, não? De Platão? Olha, Cid, você fala... Pô, cara, por isso que eu gosto de ter amigo inteligente. Ó, eu não tinha feito essa relação, entendeu? Tamo aqui pra isso. Né? Porque eu não vi nenhuma crítica falando, mas você tocou no assunto, né? Que justamente o conto da caverna é essa que ele tinha, né? Das pessoas que passavam, ele via só o reflexo, né? No fundo, não sei o que. A sombra, né? As sombras e tal. Ele vivia numa Matrix. É interessante. Eu vou assistir, eu vou assistir. Por favor, eu vou ficar muito feliz se você... Você está naquele... Não vou me sentir tão sozinho. Você está naquele estado de frustração e angústia quando você gosta de uma coisa e ninguém conhece, né? Pronto. Você é porque quer eu ter alguém para conversar. Tu vai assistir Once depois desse ou antes? É, eu já vi o Once. Eu falei pra você que assistiu Once no cinema, eu chorei. Sidney. Ah, sim. Eu vou assistir, cara. Eu anotei na minha lista. Eu vou assistir Once, que foi um filme excelente, é sensacional, excepcional, que o André indicou no último podcast. Cara, você quer se apaixonar por uma pessoa? Escute essa cantora mexicana. O nome dela é Ximena Sariñana, é o nome da cantora. É muito legal, ela é jovem. Também conhecido como Nhanha. O som dela é super legal, vou citar alguns bem rápido aqui. Esse daqui é a piada do Anha? Não, como é? É muito boa. O cara chegou na loja, era fanho. Ele era bullying, fã. É uma piada de bullying, é? É, mais ou menos. Aí o cara chegou e disse pro vendedor, chamou o vendedor, ele: ei, aí, em Anha? Aí o cara disse: cara, não tô entendendo muito bem, não. Ele disse: aí, nessa hoje, em Anha? Vixe, Maria, rapaz, tá troncho aqui. Peraí, só um minutinho, que eu vou chamar aqui um vendedor aqui da loja que também é fanho. Aí pode ser que ele entenda aí o que tu quer. Ah, ó. Acabou, foi. Aí o outro. Eu sou muito bom fazendo fã, inclusive. Eu tô vendo. Nasceu fã. Aí voltou o fã, né? O vendedor. E. Ei. Aí. Em Anha. Aí o vendedor disse: em não. Aí, tá bom. Aí saiu. Aí o outro vendedor, que tinha a voz normal, chegou pro vendedor fã e disse: e aí, cara, o que era que ele queria? Ele: Anha. Caralho. Ei, era boa essa piada, muito boa. Graças a mim, né, que citei uma cantora fantástica que foi associada a uma piada terrível. Mas enfim, vamos lá. Ximena Sariñana. Eu vou citar outra aqui que a tradução não é legal, mas o som do cara é muito bom. É um cantor espanhol e a tradução do nome dele é Xarope de Vara. Eu tô acordado até uma hora dessa pra ouvir isso. Mas o nome do cara é Jarabe de Palo. Mas enfim. Então, esse cara toca um blues. É bem. É assim, ele é mais pop, né? Mas é legal também. Jarabe de Palo. Vai estar o link aí também, o canal dele no YouTube e tudo. Vou citar mais três coisas aqui pra encerrar. Vou indicar também uma revista chamada Adega. É uma revista que fala sobre vinhos, mas não daquela forma chata. Não vai formar você um enochato. Ele vai falar de forma descontraída, vai mostrar reportagens interessantes, onde é produzido o vinho no Brasil. Por exemplo, Galvão Bueno produz vinho, não sei se vocês sabem. É um grande produtor, tá ganhando grana com isso, inclusive. Tem uma reportagem com ele, é uma revista super bacana, a assinatura é baratíssima. A gente não tá ganhando nada pra fazer esse merchandising, mas a revista é legal. Revista Adega. Qual o nome do vinho do Galvão? Não sei. Eu nunca comprar. Não. Xarope de Vara. Xarope. Tá aí, genial. Xarope de Vara, safra 1989. 1169, né? Safra. Nossa. Pra finalizar, mais 3-4 indicações, vou indicar aqui pra vocês um suco de uva. Esse botãozinho vermelho tá tão chamativo. Pérgola. Vou falar rápido. Suco de uva Hatai Bombom. É um suco japonês. Olha, é o seguinte. O André, ele faz as pesquisas no Google. Não. Peraí. Ele vai dizer que tu toma frequentemente Hatai Bombom e xarope de vara. Xarope de vara ele toma. Não, xarope de vara eu escuto. Tanto que você consome. Eu fui o único que mandei todos os links que todos os integrantes têm que mandar. E tá lá, bem contempladozinho. Mostra meu set list aqui, o Jarabe de Palo. Olha o seguinte, você não vai postar xarope de vara na nossa página no Facebook, não, que é uma página de família. Escute, viu? Haitai Bombom é o melhor suco do mundo. Suco de uva japonês importado, que tem pedaços de uva, é super gostoso. E eu indico também, eu gosto e ninguém conhece. Então, duvidando que existe. Mas vende no mercadinho japonês, aqui em Fortaleza, mais um merchan. E ele é um pouco caro, por isso que eu não tomo muito. Mas eu gosto e pouca gente conhece. É, correndo aqui, para citar mais, vou citar uma banda argentina de tango eletrônico chamada Tangueto. É muito bacana, já teve, fechou em Fortaleza, inclusive. E pra finalizar, uma banda indie irlandesa. Caraca, mas tu tá parecendo aquelas propagandas de remédio no final. Avisamos que devemos consultar o seu médico. André. Opa! Qual foi a música que tocou hoje no nosso bloco Então Toca? Já que a gente tá falando de coisas boas, que gostamos e que ninguém conhece, vou falar de um cara que ninguém conhece no Brasil, pouca gente conhece, mas é um cara super conhecido na Europa e em outras partes do mundo. O nome dele é Nonato Luiz. Nonato Luiz é um violonista de mãos cheias, tem o CD dele autografado, muito bom, cara. Ele tem muitos, muitos CDs. Começou a tocar cavaquinho com 3 anos. Então, assim, é um cara prodígio, né? Assim, compositor de mão cheia, instrumental, instrumentista de mão cheia. Estudou no Conservatório de Música de Fortaleza. Aos 15 anos já era o segundo violinista da Sinfônica de Fortaleza, né? Então, o Nonato Luiz é um cara muito bom, tem composições fantásticas, fez uma interpretação de clássicos dos Beatles, né, no violão. E assim, a simplicidade dele, ele traduz o sertão no seu dedilhado do violão. Eu finalizo com essa rima. Ixi, olha aí, rapaz, bonito, hein, cara? Muito bacana. Pronto. Então vamos lá. Quem quiser falar com a gente, pode mandar e-mail para o podcast nhs@gmail.com. Também no Instagram, @podcastnhs, Twitter, @podcastnhs, e também no facebook.com/podcastnhs. E se você quiser escutar todos os episódios anteriores, você pode ir no nosso site, nosso blog, www.podcastnhs.blogspot.com. A gente vai ficando por aqui, a gente falou muita coisa legal aí, o André falou muita coisa legal aí. E é isso, até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Valeu, valeu. Falar em xarope de vale em espanhol, eu descobri essa semana que o carro Pajero em línguas hispano-latinas não é Pajero, porque Pajero lá é o cara que se auto... Só complementando também, falando em carro, tem um carro de uma marca indiana, um picapezinho, que o nome é Xana. Isso, exatamente. É verdade. Xana. Tá buscando aí no Google, né, seu chato, seu safado? Não, mas tem, é fácil de encontrar. Eu acho que até mudaram, perceberam a burrice que fizeram. Sim, o carro é indiano, não vão mudar. Né? Claro que tem que mudar, sim, né? O marketing age aí nessa hora, cara. Tem que... Talvez vão mudar aqui o nome no Brasil, né? Mas o nome da empresa na Índia não vão mudar. Não, mas isso é uma vaca tipo, sendo abatida aqui no Brasil. Ah, tá aqui, encontrei a notícia. É um comercial leve. Encontrei aqui, Xana, empresa indiana, muda o nome do veículo de Xana pra Nhanhã. Eu falei. Sensacional. Xarope de palo, vulgo xarope de... Xarope de vara. Puta que pariu. É, isso aí esse é melhor ninguém conhecer não, viu, André? Explica aí pro André. Que eu tô bagando. Pessoal, pois me dê aí um minutinho aí que eu tô desde o começo da gravação doido pra ir no banheiro, agora é a hora. Fazer um, eu volto já. O André, é um prazer encontrar com você por aqui, meu amigo. Estou indo embora e você também é lindo.